que irá mostrar-lhe uma futura assassina, a destruidora das suas vidas, aquela que os levará à loucura e à morte, fazendo deles o que fez de mim, a droga. Abençoe-me, Pai, e perdoe-me pelo muito que o fiz sofrer. Adeus. Ora, na terça-feira passada, estava eu a ouvir este recanto radiofónico, agora apareceu o quadro da música. Estava a ouvir este registro que a maioria, quase todas as pessoas, ou se calhar todas elas, não vão reconhecer. Mas era uma cena de uma peça de teatro de uma coletividade amadora de Vila Nova de Gaia, já há muitos anos, já há cerca de 20 anos. Estava a ouvir este registro que, acho eu, não sei se é a mesma opinião, toca. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Isto foi uma carta escrita, isto é verídico, esta carta foi mesmo escrita num jornal, na altura, não perguntes qual, porque não sei qual foi, escrita por um filho ao pai, já estava, como ouvimos, com 19 anos, já nos finais de, nos seus últimos dias. Estava eu a ouvir isto na terça-feira pela 15ª vez, e na terça-feira à noite, ao mesmo tempo, recebo uma mensagem de telemóvel, chamadas SMS. Estava a falar com uma amiga minha, por acaso é brasileira, já que temos muito brasil cá. Na nossa rádio também, convém dizer. E ela mandou uma mensagem a dizer... Estávamos a falar precisamente sobre a rádio. Quer acredite ou não, estávamos a falar sobre a Antena Web. Sobre alguns programas, por mensagem. E ela nisto lembra-se... só estava a pensar... antes disto ela tinha dito... Ai, não gosto muito de você. Você é um grande amigo. E eu perguntei-lhe... Estás maluca, o doentinha? Coitada. Estávamos a falar da rádio e de programas e tu lembras? Ah, não gosto muito de você. Isto ela diz. Não, eu só estava a pensar que temos que dizer o que sentimos. Porque a vida é passageira. E se estamos no caminho das pessoas, é por alguma razão. Aí pensei. Quem diria que iria morar em Portugal? E quem diria que ia conhecer você? E que admiro tudo o que tu fazes. E queria ser muito poderosa e arranjar-te um grande emprego. Ora bom. Eu li isto ao mesmo tempo que ouvia o que acabamos de ouvir e a novidade do ano. Chorei. Lágrimas e lágrimas a cair aqui sobre as minhas calças e a minha camisa. Parece que ainda estou com esse imaginamento. A novidade foi essa, é que terça-feira foi uma noite de choro. Tive um final de noite inesperado. Ora, por alguma razão, comecei este programa deste modo mais sério. E por alguma razão, a primeira música que vamos ouvir chama-se Lágrima. Foi gravada em 1983... Acho que não é preciso explicar o porquê. Amália Rodrigues, 1983, trouxe Lágrima. Deixe-me adormecer. Sem dúvida, um momento lindíssimo. Acho que eu, por acaso, antes de partir para a minha primeira escolha, deixa-me dizer-te que, por acaso, essas palavras que essa tua amiga te escreveu também me tocam bastante, no sentido que concordo plenamente com ela, até porque, enfim, sabes que em 2005, de uma forma totalmente inesperada e surpreendente, acabei por perder uma pessoa que, enfim, ainda era muito nova, sim, só tinha 14 anos, enfim, pronto, e acabou por me marcar de tal forma que, se já na altura achava que tínhamos que dizer as coisas enquanto era tempo, uhum, então a partir daí passou a ser o meu lema de vida, no fundo: dizer, fazer e viver no tempo que deve ser dito, feito e vivido. Não foi só, claro que não foi só a mensagem dela. Ou, se calhar, se não tivesse a ouvir aquele registro do tóxico alpendente, como vimos há bocado, se calhar não tinha acontecido o que aconteceu. Mas a simplicidade dela, eu sei que ela estava sendo mesmo sincera. E aquele, no fim, dela a dizer: eu queria ser muito poderosa e arranjar-te o melhor emprego que conseguisse. Aquela bondade, uhum, dela. Uhum. As duas coisas juntas, deu no que deu. Eu que nunca choro, as pessoas que me conhecem sabem, sou suficientemente frio para isso, mas olha, na terça-feira, pum! Pronto, acontece, não é? Há sempre a primeira vez. Pois é, amigo, olha, e então eu hoje vou fazer uma coisa que acho que te vai agradar. É que, mais do que escolher uma música dentro do mesmo género, vou escolher uma música dentro do mesmo artista. Ah, e portuguesa! E portuguesa, não é? Que coincidência. A música que eu vou escolher chama-se Medo e faz parte. Bom, eu não sei exatamente o ano em que foi gravado. Sei que foi na década de 60 ou 70, entre 65 a 75, porque esta música foi extraída de um álbum lançado nos anos 90, se não estou enganado, em 1996. O álbum chamava-se Segredos de Amália e contemplava gravações entre 1965 a 1975, do qual estreia então esta primeira faixa, Medo, que... Bom, porquê que eu escolhi esta música? Mais uma vez voltamos às famosas 19 cassetes de vídeo. 19 cassetes de vídeo. Neste caso, há a sexta. O que eu fazia com 19 cassetes de vídeo? Neste caso, há a sexta cassete de vídeo. Ele não até sabe o que é a sexta cassete de vídeo. Sei, eu sabia que era a música 37. Não, a sério, eu sabia. Continua, estás a falar bem, continua. Pronto. E esta música. É assim, eu, na altura, ouvia muito falar da... Eu não, só tinha 13 anos. Ouvia muito falar da Amália. E porque a Amália para cá, a Amália para lá. E estava impressionante, porque, de facto, falava-se tanto da Amália. Isto foi pouco tempo antes da sua morte. E falava-se, de facto, muito, mas mesmo muito, da Amália Rodrigues. Mas eu não conhecia praticamente nada dela. Tinha apenas umas cassetes lá em casa. Que valorizava. Porque a minha idade não permitia ter tanta noção das coisas como tenho hoje. Mas eu, então, naquela altura de gravar, então, músicas, aquela passou mais uma vez no tal canal, que não se pode dizer que é só música. Uhum. Nunca ouvi falar. Exatamente. E eu gravei. O que é certo. Porque, assim, eu não gravava só, eu gravava e depois ouvia. E mais de uma vez. E então comecei a ouvir aquela música. Eu, ao princípio, gravei por ser Amália, não é? Nem conhecia a música, mas depois comecei a ouvir. Comecei a gostar, comecei a me interessar por Amália Rodrigues, e hoje em dia é assim, muitos dos portugueses já estarão talvez cansados de ouvir falar de Amália Rodrigues, porque se falou muito, sobretudo até depois da sua morte, falou-se muito de Amália Rodrigues. Mas esta música abriu umas portas para que eu conhecesse e para que eu me interessasse pela fadista, conhecesse hoje muita coisa dela e tenha cerca de 30, 35 CDs com as mais variadas gravações, os mais variados registros. Por exemplo, a Amália Rodrigues a cantar em 1945 música flamenga, a cantar o L'Avion Rose de Edith Piaf, uma diversidade enorme de coisas que faz com que eu já não consiga ver a Amália como fadista, mas a Amália como cantora nas suas mais diversas vertentes. Desde a música ligeira ao fado, à música francesa, à música, por exemplo, o Aranjuez Mon Amour, enfim, pronto. Mas esta, escolhi esta música porque, de facto, foi a primeira música que eu realmente ouvi de Amália Rodrigues. Pronto. Olha, deixa-me dizer-te, nem todos os portugueses estão tão fartos de ouvir falar da Amália. Ainda hoje de manhã os meus avós foram ver o filme Amália. Ficas a saber. Não, mas eu não disse todos, eu disse muitos estarão. Eu estou a dizer, nem todos. Pois, pronto. Se estivessem fartos, não iam ver um filme sobre ela. Pronto, também é verdade. Olha, para fechar o capítulo Amália, já que a música seguinte não vai ser da Amália outra vez. Já nem sei qual é, mas. Ah, já sei. Digo-te que a música que mais gosto dela é o Abandono. Conheces? Ao menos ouves o vento. Conheço. A música que mais gosto dela. Se bem que eu por acaso gosto mais de interpretada por um outro fadista, mas. Passando à frente. Um bocado. Pronto, okay. Vamos ouvir o quê então? Vamos então ouvir Medo de Amália Rodrigues. Quem dorme à noite comigo, quem dorme à noite comigo, é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo, mas se insistir, ai, lhes digo, o medo mora comigo. O medo mora comigo, mas só o medo, mas só o medo. E cedo porque me embala, e cedo porque me embala, não vai bem de solidão. É com silêncio que fala. Salvar, gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Oh, oh, pé da ponte do fim. Tenho medo, muito medo. Bom, foi a Amália Rodrigues. Agora vamos ter um registro completamente diferente. VH1 Storytellers é o que introduz a minha segunda escolha de hoje. Porquê? Porque, não sei, eu vi hoje nos reclames aqui da Antena Web que para a semana vai haver um storyteller especial, não sei quantas. Nem faz ideia. Nem tu nem os nossos ouvintes, ninguém faz ideia daquilo que está reservado para o dia 4. Para o dia 4 de novembro. Pronto. Isto tinha mais lógica se eu escolhesse na próxima semana, não era dia 2. Mas como na próxima semana és tu a escolher, a minha resposta poderia não ter a ver com o contexto, aproveito já, e já que daqui a 2 semanas já passou o dia 4, a próxima música... Eu ouvi pela primeira vez no Storyteller, da VH1. Em 2003, quando foram lá os Travis, conheces os Travis, o grupo? Sim. Yes, yes. Quando foram lá os Travis, apresentaram quase todas as músicas da sua autoria. Também não tornaram muitas. Mas, não, mas entre a escolha musical, entre o repertório que fizeram para esse dia, para o estúdio da VH1, foram tocar uma música... da Britney Spears. É verdade. O primeiro single dela de sempre, lançado já em 98, Baby One More Time. Eu acho que sobre isso há uma discussão muito interessante. Eu não sei especificamente o ano em que essa música foi lançada. Eu já ouvi dizer que foi 98, que foi 99. É assim, eu a primeira vez que ouvi essa música foi em 99, no princípio de 99. Pode, é assim, o que pode ter acontecido é que o álbum tenha saído, sei lá, por exemplo, em dezembro de 1998. Claro que a música foi de 98, mas o sucesso, o seu real sucesso só foi em 99. Agora, eu não sei especificamente quando é que o álbum foi lançado. Posso falar? Pode. O single foi lançado a 13 de outubro de 98, é isso, nos Estados Unidos. Pronto. Internacionalmente, foi no, nos três primeiros meses de 99, por isso é que nós só ouvimos em 99. Entendeste? Ah, pronto. Na altura não havia internet, que é agora, que é logo no dia a seguir, ou antes da música sair, já ouvíamos a música. Exatamente. Né? Na altura sabiam lá o que era internet, em 98. Estás a perceber? Já havia, já havia. Eu sei, já a internet há mais de 30 anos. Mas saiu para cá em 99, por isso é que só ouvimos em 99. Mas não interessa, não estamos a falar de Britney Spears. Exato. Os Travis, em 2003, cantaram uma versão que eu gosto, pronto. O Storytelling é um programa, o Carlos já sabe, o Storytelling é um programa que me diz muito. Ainda na quinta-feira, olha, aproveito para dizer, acho que não te disse, nem a nível pessoal. Muito boa escolha, o Tom Waits. O que do canal 2, uhum, da quinta-feira. Aquela voz que mais ninguém tem, que nem eu consigo imitar. E Storytellers é um programa que diz muito. E quando eles apresentaram aquilo, eu fiquei surpreendido, porque sinceramente gosto mais do Travis a cantar isto do que da Britney Spears. Até pronto. Vamos ouvir uma versão acústica e no programa da VH1 Storytellers em 2003, Travis e Baby One More Time. Give me a sign and hit me, baby, one more time.

mas entretanto já se separaram outra vez e desde 2008 nunca mais se juntaram. Ora, os No Mercy gravaram esta música em 98 e eu escolhi esta música, sabes, Nuno, esta música marca-me, vou confessar a todos os nossos ouvintes, marca-me por dois motivos. Primeiro porque houve um ano, ou ao princípio do ano de 99, em que eu fiquei bastante doente. Tive pneumonia, tive antes uma gripe, tive depois outra gripe, enfim, e então ficava muitos dias de cama, completamente de cama. Ora, tinha ali a televisão a fazer-me companhia, e das poucas músicas que ainda hoje eu consigo encontrar, esta é uma dessas músicas. Mas esta música marca-me, sobretudo porque no dia 15 de janeiro de 1999, estava eu mais uma vez doente, não ia para a escola e não, mas mesmo por muito bem que a minha surda estivesse, não iria para a escola e não, porque nesse dia faleceu um parente muito próximo. Ora, essa música foi aquela que eu ouvi logo depois de me acalmar, porque entretanto depois, enfim, eu tinha 13 anos, não fazia muito sentido exigir silêncio a uma criança de 13 anos, ainda por cima, acamada. 12. Ou de cama. Sim, ainda tinha 12, ainda tinha 12 anos. Ora, conhece a música mais baixa, mas tinha ali a música ligada e aquela foi logo aquela música. Aquele princípio e o fim são muito tristes, não tem nenhuma batida, são muito tristes. Eu então, aquela música hoje que consegui reencontrar ao fim de 11 anos, foi uma enorme alegria reencontrá-la, foi uma enorme alegria voltar à tela disponível e... de certa forma recordar, porque também, enfim, por outros motivos ainda pessoais, que me faz gostar ainda mais desta música. No fundo, era quando tinha, enfim, nós quando somos mais novos, não é? Guardamos sempre lá aquela nostalgia de quando os irmãos também eram mais novos. Enfim, e portanto, esta música traz muito, mas muito boas recordações, apesar de nesse dia ter corrido tudo muito mal. Foi o falecimento, então, desse parente. Mas aquela música confortava-me imenso. E pronto, então decidi escolher esta música para hoje. Os No Mercy com Hello, How Are You? Hello, how are you? Would be good to see you again. Hello, where are you? I've been trying to reach you in vain. Satisfied in you. R.E.M. Não, não é o programa da Antena. É um grupo, isto continuando a minha escolha de há duas semanas, não sei se te lembras, eu disse que ia aproveitar para todas as minhas terceiras escolhas serem as, aquelas músicas que eu considero as melhores sempre. Lembras-te? Uhum. Qual foi a minha primeira que eu... há duas semanas? Nos ouvintes não ouviram, tens de dizer mais alto. Outra vez, vou ter que dizer isto mal. Pronto, foi dos Dire Straits. Chamada Sultans of Swing. Foi isso. Ora bom, a partir daí não sei dizer exatamente a segunda, a terceira, a quarta, mas se calhar se tivesse escolher uma segunda música, seria esta. Escolho, precisamente por causa disso, porque fui habituado a ouvi-la desde miúdo. A música foi lançada em 1991, exatamente, do álbum Out of Time. E então, desde 91, portanto, dos 3, 4 anos que ouço essa música, lá está, considero-a das melhores de sempre, tal como são Sultans of Swing, mas, e ainda há mais um motivo, a versão que vamos ouvir é uma versão acústica. Mais uma vez, o género do Storyteller, e os R.E.M. também levaram esta música quando estiveram no programa da VH1 em 1998. Sim, eu andei a fazer pesquisa sobre o Storyteller. Sim, senhor. Ouvi dizer que para a semana há um especial. Exatamente. Pronto, em 1998 apresentaram lá uma versão. Não é esta que vamos ouvir, porque gosto mais desta. Já que a escolha é minha, escolho que me apetecer, não é verdade? Exatamente. Gosto mais desta versão, uma versão também acústica. Hoje estou virado primeiro para a lágrima e depois para as versões acústicas, porque isto também serve também como justificação para a segunda música que ouvimos há bocado dos Travis. Gosto mais de ouvir concertos acústicos, percebes? Do que concertos ao vivo perante 50 mil pessoas. Gosto mais que estejam 50 pessoas a assistir do que 50 mil. É um ambiente mais familiar e... Exato. E se for Storyteller, ainda melhor. Storyteller é um algo do género. Partilha de experiência, partilha de histórias. Acho uma Exato. Coisa mais... Há sempre uma maior proximidade entre... É, uma coisa mais bonita. Artistas e público. É uma coisa mais bonita. Portanto, numa versão acústica... R.E.M. Losing My... não. Calma. É que por ver o Storyteller, sim, por pesquisar... Fiquei a saber que, afinal, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa e ao contrário do que eu pensava desde miúdo, esta música não tem nada a ver sobre religião. A letra. Uhum. Porque eles explicam lá no Storyteller, antes do Losing My Religion, explicam que tem a ver com relação, com amor. O Losing My Religion é estar a perder um bocado o norte. Estás a perceber? Uhum. É isso que a música quer dizer. Aliás, ele próprio diz, já não me lembro, como é que chama o cantor dos R.E.M.? É. Ele próprio... Aliás, deixa-me fazer uma correção. Ele não se chama, os outros é que chamam por ele. Michael Stipe. É, exatamente. Ele diz que, ao contrário, muita gente pensa, e eu incluído, isto não é uma música sobre religião, não é uma música religiosa, é mais sobre a ligação, o amor. R.E.M., em versão acústica, Losing My Religion. 1, 2, 3, 4, 1, 2... spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, that I heard you sing. I think I thought I saw you try every whisper of every waking hour. I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you like a hurt, lost and blind. Said too much, I set it up. Consider this, a hint of a century. Consider this, a slip that brought me to my knees. Pale, what if all these fantasies come? Just a dream, that was just a dream. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh, now I've said too much, haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try, but that was just a dream. Try, cry, fly, try. Just a dream, just a dream. Estamos de volta para agora para a terceira e última escolha da minha parte. Agora já estamos ateus. Exatamente. Não temos, não temos religião. Exatamente. Bom, eu tenho que admitir, O Carlos fez a geneira. Houve aqui uma enorme discrepância entre a primeira e entre a escolha da Nuno e a minha escolha, a segunda. E eu vou explicar porquê. Estava a dormir, porquê? Não, é assim, a história correspondia à música. Agora, era suposto era que eu falasse aquela história com aquela música agora. Não antes. O que eu quero dizer é que o género musical não foi bem correspondido. Pronto. Exatamente. Pronto. E... não, mas de facto era aquela música que eu queria escolher para hoje. Mas era agora. Mas era agora. Não era, no, não era... era logo a seguir ao intervalo. Portanto, aquela que vão ouvir agora era aquela que era suposto ter entrado. É assim, não é que... vocês pegam no ficheiro no Media Player, passam para um programa de edição e trocam a ordem e pronto. Fica a dizer, não está feito. Não é verdade. Já que nós não estamos para fazer esse trabalho, não é? É, não. Ainda preciso editar com programas, só nunca fiz isso na vida. Não, mas aí depois é assim, eu sei que não corresponderia exatamente ao estilo, mas pronto, mas sempre corresponderia mais. Ah, deixa-me contar dois episódios, já que esta é a última intervenção. É a última, não é? É. dois episódios que eu achei que não tem nada de importância, mas estas tais coincidências que eu te falo, umas coincidências muito engraçadas. Na semana passada, uma das minhas escolhas foi a música de Natal com o Mickey, lembras-te? Uhum. Que eu, quando falei em Fantasma do Passado, Presente e do Futuro, tu lembraste logo que história era, do Charles Dickens, a Christmas Carol. Não é que dois dias depois, na quinta-feira, ou foi na quinta ou sexta-feira, no final da semana, um episódio de uma série que eu vejo na RTP Memória, que é o Quem Sai aos Seus, que era com Michael J. Fox. Lembras-te? Sim, sim, sim. What do we do, baby? Without love. Só te me dizer, não faço a mínima ideia, mas lembro-me perfeitamente. Não faço a mínima ideia, mas lembro-me perfeitamente. Exatamente. É isso tudo. Não é que num episódio, acho que foi de sexta-feira, a história foi a do Christmas Carol. Pronto. De certeza que os gerentes da RTP Memória ouvem a Antena Web todos os dias e lembraram-se, olha, vamos meter um episódio do Charles Dickens. Olha, mas agora digo-te uma coisa, eu posso dizer isto. Sabes que há uns tempos estava precisamente a ouvir o mesmo canal. E eu vi uma coisa do género, não foi a RTP Memória, mas acho que foi só a RTP, Sintoniza-te. A sério, é verdade? Acho que é na memória que eles dizem isso. Não, é na memória agora, não sei se eles diziam a RTP Memória, Sintoniza-te, ou a RTP, Sintoniza-te. É, e eu só comecei a ouvir isto depois... O segundo episódio é que eu escolhi a segunda... O que não está comigo foi a última. Uhum. Não foi? Foi. Não, outra foi a segunda música. A primeira foi o Balãozinho. Exatamente. Da Canção de Lisboa. Exatamente. Que filme é que deu ontem à noite na RTP Memória? A Canção de Lisboa. É, 1-0 para o Carlos. Achei piada. Só faltava alguma coisa das Spice Girls, não é? Aparecer alguma coisa. Ou do Pavarotti. O Pavarotti é um bocado difícil de aparecer. Mas pronto. Vá lá aí. Bom, a minha última escolha. Vamos mais uma vez. Às 19h. Desta vez, a cassete número 1, faixa número 13. Faixa número 13. Tem faixa então. Exatamente. Como é que se mandas isso para uma editora? Gravada, primeiro 99. A música... Qual foi o estúdio? Abbey Road? Não sei. Acho que foi na Bonaparte Phonograph Company. BFC, a Boa Vista Futebol com Ovo. Anda lá. Mas dizia eu, pronto, é assim, esta música é da Britney Spears. Eu escolhi esta música porque, bom... Ah, sim, tem lógica. Respondes à Baby One More Time com uma música da Britney Spears. Pois tá, era bem. Isso, ah, era isso. O senhor é santo. Era isso. Pois, com essa música não tenho resposta para ela. Não, tenho eu. Vou buscar a guitarra, vou tocar de musiquinha. Vamos lá, vamos lá. Não, mas diziam então que... Bom, eu escolhi esta música, é assim. Esta música... foi talvez no segundo ou terceiro dia em que eu estava a gravar músicas pela primeira vez. Já havia passado entusiasmo, portanto, a novidade, aliás. Passou só depois... Sabes que eu sempre tive uma tendência para ter um arquivo. Na altura era um arquivo pouco convencional, mas era disponível em cassetes de vídeo. Mas eu então comecei a tratar de ter o meu próprio arquivo musical, ou seja, o arquivo em que ali estava guardado tudo o que era, enfim, das mais variadas músicas, dos mais variados géneros e anos. Isso é bom. Ora, eu aquela música, portanto, era um sucesso na altura, eu estava a tê-lo finalmente. Eu pedia desculpa, começava a descobrir, não é? Como é que agora poderia ver aquilo que eu quisesse, quando quisesse. Uhum. E sem música, internet. Sem internet. E esta música, não sei, assim, é mais uma daquelas que me traz muito boas recordações. Esta não tem nenhuma má recordação associada pelo meio. São só boas recordações. Até porque esta música foi gravada no verão. Portanto, em que amanhece cedo e anoitece tarde. E portanto, pronto, decidi escolher esta música. Porque, seja, é assim, talvez possas achar muito repetitivo escolher estas músicas destas cassetes, só que é assim, foi algo muito, mas mesmo muito marcante para mim. Eu já entendo. Sem dúvida muito marcante, porque foi a partir de que eu me comecei a ligar à música. Foi o teu primeiro arquivo musical, pronto, pichê. Que me comecei a sentir mais gente, sucintamente falando, pronto. Uhum. Enfim, e comecei a ter as minhas próprias coisas. Pronto, eu sei que desgravei o filme da lista de Schindler. Era um filme tão bom que eu desgravei. Pois, exatamente. Ah, já tinha falado disso? Já, já. Ah, pronto. Logo no primeiro, na primeira emissão. Sabes que isto foi aqui, 1921. Já lá vão. É. Já me esqueci, já me esqueci. Pois. Pronto, e é assim, Sometimes de Britney Spears, acho que ainda não tinha dito. Ah, era isso que eu ia perguntar, qual é a música? Estás aí, disse qual é a música. Falei tanto da Britney, não falei da música. Sometimes I Run. É, é uma música alegre, bem disposta. Mas sabes que eu sei responder àquela do Senhor Santo? Pai Nosso, em que cremos, Pai Nosso. Há um bocado não disse, falasse em boas recordações, lembrei-me agora. De recordar que Losing My Religion também era tocada pelo agrupamento musical que eu falei na semana passada. Ah. Há duas semanas, os Trovadores Aprendizes. Eu estou a frisar isto porque daqui a duas semanas eu vou voltar a falar numa música que era tocada por eles, brilhantemente, por esse grupo Trovadores Aprendizes. Pai, não, para, que eu despeço-me aqui. Pronto, e é assim, desta forma muito religiosa, Losing My Religion, muito religiosa, que nos despedimos de si, caro ouvinte. Tenho a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir não, às 7h30 da tarde, Jonas Santos traz-lhe mais um Diga Lá ao Senhor Fado. E nós estamos de volta na próxima semana, portanto, de hoje a 8 dias. Serei eu a jogar em casa. Pronto. Não sei o que é que nos espera, porque este fundo musical é fantástico, não é? Fala, pá! Eu já me enganei por acaso, era lá menor, era lá menor, estava a tocar lá menor, era lá. Este fundo musical. Pronto. Não, mas é assim. Pronto. Foi um prazer imenso estar convosco. Então, vamos recapitular as músicas de hoje. Eu disse que ia fazer isto. Ah, chega para lá. Já nem sei se na semana passada fiz isto. Fiz. Acho que não foi a primeira semana que fizeste, ou foi a segunda? Foi a primeira, pois. Que eu até disse, a partir de agora vou fazer sempre isto, por isso tenho que manter. Exatamente. Ora bom, primeira escolha foi Lágrima, segunda Medo, terceira Baby One More Time, a versão dos Travis, segunda Hello, How Are You, quinta Losing My Religion e sexta... Hello! Ah não! Oh. Britney Spears! Não é Britney Spears, este é o nome da música, através. E sexta... Sometimes, Britney Spears! Até para a semana! Bye-bye!